menina tá por dentro. Chega no rebolo, só no arrebento. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro. Arreta o juízo, vixe, vixe, não aguenta. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro. Chega no rebolo, só no arrebento. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro. Arreta o juízo, vixe, vixe, não aguenta. Chega com os cachorros da mulher. Essa mulher arrepia os cabelos e os dedinhos do pé. Só sentindo a vibe. É toda poderosa, comanda sua mente e todas suas horas. Quando você pensa, fugiu a mil. Mil utilidades, tá melhor é que tu viu. Ajuda no tempo, guia na tempestade. A mulher de fé e o sentimento é de verdade. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro. Chega no rebolo, só no arrebento. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro. Arreta o juízo, vixe, vixe, não aguenta. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro. Chega no rebolo, só no arrebento. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro. Arreta o juízo, vixe, vixe, não aguenta. Tonalidade do cinza sumiu. A confusão e chame já não mais fluiu. É nó cego e me pega pelo pé. Forte na prosa, verdadeira essa mulher. Abusa do meu tempo, pai, isso não é. É de lascar o sentimento se puder. Corre que dá tempo, investe e tem fé. Apressa o movimento, absorve se quiser. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro. Chega no rebolo, só no arrebento. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro. Arreta o juízo, vixe, vixe, não aguenta. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro. Chega no rebolo, só no arrebento. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro. Arreta o juízo, vixe, vixe, não aguenta. Moleque doido, acha pouco e investe o que tiver. Acendeu essa brasa, escreveu o que puder. Tacar de noite, de dia, as ideias que tiver. Na brisa do mar que te carrega onde estiver. Tu eras caçador e agora é a caça. O papel se inverteu e tu perdeu a massa. A princesa é esperta, tá ligada, tá em casa. Debochado, desganado, espiando aonde passa. Boy, ela é super poderosa. Cai pra dentro e mostra sua obra. Se for ela, esse som na mente até umas horas. Rebola, vai, vai, quebra e extrapola. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro. Chega no rebolo, só no arrebento. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro. Arreta o juízo, vixe, vixe, não aguenta. Não fica mole, não. Essa menina tá por dentro.